Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. O meu nome é Leandro Amador e estou aqui todas as semanas a levar até si mais uma hora repleta de boa música portuguesa. Espero que vocês gostem desta seleção musical que eu preparei para si. Se não gostarem, chamem a polícia. É este o primeiro tema musical que nós vamos ouvir hoje. Depois é Dame do Lume do Jafumega. E para terminar uma sequência musical de três magníficas músicas, vamos ficar com a conhecida Manuela Moura Guedes. Quando era jovem e se dedicava a estas leads musicais, então interpretou o tema chamado São Cardos São Rosas. É essas as três músicas que nós vamos ficar agora aqui nos breves minutos de início de mais um programa Portugal Musical. Por isso, espero que vocês gostem desta seleção musical que eu preparei para si e somente a pensar em si. Almoçava largamente. A meio do café, um garçom pedante chegou-se e pôs-me a conta à frente. A tombo viu nada todo de um trago e barrei para o lado: não pago, não pago. O gajo branco chamou o gerente. Saltei para trás, chequei sei o ambiente. Para não andar e querer explorar, a tombo-me a gritar: chamem a polícia. Chamem a polícia. Chamem a polícia. Au, au, au. Chamem a polícia. Que eu não pago. Que eu não pago. Fui ver Lisboa à noite, parei no Cio, numa noite sem frio. Mandei vir uma cola e um guardanapo e o cara de sapo. Pariu-me logo, tá com mal criador. Não me contive, parecia um sermão. Disse que era abuso da confeitaria, que era mais seguro no tempo que corria. Para não andar em cadeiras no ar, então pus-me a gritar: chamem a polícia. Au, au, au. Chamem a polícia. Chamem a polícia. Au, au, au. Chamem a polícia. Que eu não pago. Música. O sucesso passa aqui. Cigarro apagado e isto é um sem gás. E agora vamos prosseguindo com mais música, mais recordações. E continuando nos anos 80, vamos ficar agora com a voz da Teresa Salgueiro, quando ainda dava voz a este projeto chamado Madre de Deus. Então vamos ficar com a Baca do Fogo e depois vamos ficar com a magnífica voz da Dulce Pontes, Lusitana Paixão. É assim que nós vamos desenrolando os nossos artistas aqui no Portugal Musical. Thank you.

tempo do fado, um lugar do fadista. E como já repararam, agora vamos ao fado. Vamos àquilo que é património mundial. Então agora vamos ficar com a voz da Beatriz da Conceição, com a música que se chama Amor Luta Por Mim. Depois vamos ficar com o fado provindo de Lisboa, do Bruno Pires, Lágrima. E para terminar a sequência musical, vamos ficar com a voz do sempre e grande Camané, Senhora do Livramento. E é assim que, então, todos juntos, vamos ao fado e esperamos que você goste desta seleção musical que eu preparei para ter até si e a pensar em si. E se por acaso está a gostar, ou se não está a gostar, poderá enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. E será um prazer, claro, responder e receber o seu e-mail da sua parte. Então, vamos à Beatriz, depois ao Bruno e por fim ao Camané. Pensar em mim, prometo chorar. Sentes como o vento a soluçar. As verdades mais certas, mais impuras, que as nossas bocas têm para contar. Lá fora a chuva estremecida, como desenlaçar numa aventura que pode ou não ficar por toda a vida. Diz que sentes como eu, prometo, jura. Sentires esse fogo que te queima, se sentires o meu corpo em tempestade, luta por mim, amor, arrisca-te em mão, abraça este desejo que me invade. Sentes, meu amor, o que eu não disse, além de tudo mais no que disseste, é que não houve verso que eu sentisse aquilo que eu te dei e tu me deste. Aquilo que eu te dei, aquilo que eu te dei, que tu me deste.

crescer os meus dedos para desvendar os segredos no céu que não é só meu. Senhora do céu das dores, infernos, prantos, amores a castigar tanto norte. Por que é que partiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me roubaste a morte? Por que é que partiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me roubaste a morte? E agora vamos ficar com mais duas grandes vozes do fado. Vamos ficar com a voz da Carla Pires, com a música Fadista Louco. Depois vamos ficar então com uma grande revelação de 2009, que foi a Carminda, a Carminho, desculpem. E ela vai interpretar a música que se chama Escrevi o Teu Nome no Ventre. Eu não escrevi o teu nome no ventre, mas sei que você, de certo, que já tem o nome de Portugal Musical gravado no seu coração. E por isso espero que você goste deste programa, destas seleções musicais que ao longo das semanas vou preparando até si. E se gosta, por que não mandar um e-mail a dizer que gosta, que está satisfeito e que pretende que o programa continue neste linhamento. Se não gosta, por que não também enviar um e-mail a dizer o que é que deveríamos mudar para o poder agradar? Porque nós aqui não agradamos nem a gregos nem a troianos, porque é muito difícil agradar a uns e a outros, mas pretendemos sempre ficar ali no intermédio, não, e ficar no meio mesmo, não é? Então, por que não enviar esse e-mail para amador.leandro@gmail.com? E agora então vamos à Carla Pires e depois à Carminho. Se lembra ainda de nós e na minha voz o que sentes és tu. Vamos sofrendo os dois, talvez um dia depois ele parar pouco a pouco, talvez alguém se lembre ainda de nós e sinta na minha voz música portuguesa, o sucesso passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Escrevi teu nome no vento, convencida que o escrevi. Agora vamos àquele ritmo, às músicas que que alegram os bailes e bailaricos de Portugal, de norte a sul do país. E para começar agora o nosso bailarico, o nosso ritmo, vamos ficar com o grupamento musical Música e Som na Sola da Bota. Um tema musical que já foi muito badalado por um grupo brasileiro que se chama Rio Negro e Solimões. Depois então vamos ficar com o agrupamento musical Primavera, Tonto de Saudade. Esta música também tem os direitos de autor do agrupamento musical Banda Lusa, mas eles pegaram neste tema para fazer os seus turnés, alegrarem as suas festas nas quais são convidados. Então vamos ficar inicialmente com Música e Som. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bola, é na palma da mão. É na sola da bola, é na palma da mão. Bote os sorrisos na cara e manda embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote os sorrisos na cara e manda embora a solidão. Solte o grito da garganta. É na palma da mão. Essa dança, batendo a volta no chão, solte o grito da gaveta. É na palma da mão e no compasso dessa dança, batendo a volta no chão. É na sola da bola, é na palma da mão. É na sola da bola, é na palma da mão. Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão. Solte o grito da garganta. É na palma da mão e no compasso dessa dança, batendo a bota no chão. Solte o grito da garganta. É na palma da mão e no compasso dessa dança, batendo a volta no chão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote o sorriso na cara e manda embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote o sorriso na cara e manda embora a solidão. Mas não bebi nada, não bebi nada, não bebi nada. Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada. Estou tonto, saudade de te ver de madrugada. Toda a vez que chega a noite e junto com as estrelas vem a solidão. Eu saio para esquecer todos os problemas do meu coração.